Não dava pra eu ficar minha pele enquanto eu andava ali. Não tem desordem, os dias sempre vão e vêm. Não dava pra eu ficar minha pele enquanto eu andava ali. Não tem desordem, os dias sempre vão e vêm. Temos tanto tempo aqui que nem dá pra se servir. E o tempo anda bem devagar. Depois que atravesse a pista e que não tem mais volta, não. Não vá sem olhar. Vim desse mundo de vícios, viciado em fazer o que há. Tudo que tiver em alcance, a chance tem. Então não tem por que não começar. Havia chuva nos olhos quando o céu se abriu. Quando o mar secou, tudo voltou a fluir. Porque aqui descobri que tudo aqui. Minha fé enquanto eu andava ali. Não tem desordem, os dias sempre vão e vêm. Não dava pra eu ficar minha fé enquanto eu andava ali. Não tem desordem, os dias sempre vão e vêm. Não dava pra eu ficar minha fé enquanto eu andava ali. É. Não tem desordem, os dias sempre vão e vêm. Não dava pra eu ficar minha fé enquanto eu andava ali, ei. Não tem desordem, os dias sempre vão e vêm. Não dá pra eu ficar minha fé.